caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Outros Caminhos, aqui no canal 1 da Antena Web. O programa que a partir desta semana tem apenas transmissão no canal 1, ou seja, transmissão exclusiva da Antena Web. E, portanto, estamos nós aqui para trazermos mais uma edição do nosso Outros Caminhos. Comigo, o Carlos Bonaparte. E vamos manter a temática. Hoje vai ser na década de 1970. E assim será, de 70 a 79. Os últimos, aqui porque as músicas já são cada vez maiores, os últimos dois lugares. Ou, se preferirem, os nossos dois primeiros. Por exemplo, vamos começar pelo ano de 1970. Temos aqui número 100, Aretha Franklin, com Call Me. Esta música fica no número 100. É verdade, no número 100. Já no número 99 ficou a música de Glen Campbell, It's Only Make Believe. É como se chama esta segunda música que nós vamos aqui ouvir na edição de hoje do nosso programa, que não vai ter intervalo. É verdade, não vai ter intervalo, vai ter apenas uma sequência musical ou sequências musicais. Não há intervalo nestas edições do nosso Outros Caminhos. E assim que seguimos ao auditório nesta edição do nosso programa, espero que gostem. Vamos abrir as portas por hoje com esta sonoridade fantástica de Aretha Franklin. A música chama-se Call Me. Woo! face everywhere. They think you really care, but myself I can't deceive. I know it's only make-believe. My one and only prayer is that someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me. But it's only make-believe. My hopes, my dreams come true. My life I give for you. Glen Campbell com It's Only Make Believe. Outra música foi Call Me, de Aretha Franklin. 99º e 100º lugar, respectivamente. Vai acontecer agora mesmo também, em 1971, Perry Como com It's Impossible. Ficou no número 100, ou seja, no primeiro, se quisermos. Já no número 99 ficou a música Riders on the Storm, dos The Doors. É, são as próximas duas que vamos aqui ouvir nesta edição. Espero francamente que goste e que desfrute connosco de uma boa sequência musical. Enfim, que aproveite ao máximo as músicas que hoje lhe vamos trazendo, que são raridades. Em que sentido? Elas não são todas raridades, até não são, mas a verdade é que, bom, não são provavelmente o pináculo de sucesso que estes artistas alguma vez esperaram. Nós aqui temos de tudo. Já viram aqui a Aretha Franklin, pronto, Perry Como não é assim tão conhecido, mas o Glen Campbell era, não é? Portanto, Aretha Franklin, Glen Campbell e os próprios The Doors também ficaram no número 99. Conseguiram essa proeza. Bom, também é verdade que alguns não ficaram no top, mas pronto. Vamos à música então. Ficamos com Perry Como com It's Impossible e os The Doors com Riders on the Storm. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore. It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world with dawn. Like a dog without a bone. And actor out alone. Riders on the storm. Está a música dos The Doors na rádio interweb, no canal 1. Vamos agora seguir com mais música. Wayne Newton com Daddy Want You Walk So Fast. Como se chama esta música? Então trazida aqui por Wayne Newton. Esta música está no 100º lugar do top da Billboard de 1972. James Brown com Good Foot Part 1 está então no número 99. Ficou no número 99. Ficou acima do Wayne Newton. Faz sentido. Realmente. Enfim, James Brown é mais conhecido. Portanto, fica lá para mais para a frente. Faz sentido. Vamos à música então. Agora com Wayne Newton e esta melodia que dá pelo nome de Daddy Want You Walk So Fast. Aqui no canal 1. My sweet dog. return back home right there and then, and try to start a new life with the mother of my child. I couldn't bear to hear those words again. She died and said, "Daddy, don't you walk so uma contagem, como quem diz. Vamos agora até 1973, o ano que precedeu à Revolução Portuguesa dos Escravos e à vitória dos ABBA nos Estados Unidos da América. Vamos aqui conferir nem mais nem menos que os Temptation no 61º lugar com Papa Was a Rolling Stone. Aliás, Papa Was a Rolling Stone, Assim é que está a música, então, do Temptation. E no 99º lugar ficou a música de Donny Osmond, chamada The 12th of Never. Como se chama esta música, então, bonita, de Donny Osmond. A número 100 pertence, como já disse, aos Temptations e chama-se Papa Was a Rolling Stone. Ou seja, o Papa foi um Rolling Stone. Ah, bom conseguido. Bem conseguido, aliás, este título. Vamos ouvir esta música, esperemos que gostem, porque apesar de bem conseguido o título, só ficou no número 100 da Billboard. Portanto, vamos lá ver o que nos traz esta melodia, esta sonoridade. Vamos ouvi-la nesta edição do nosso Outros Caminhos. Never watch a day in his life. And mama, bad talk going around town saying that papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, I was a rolling stone. Well, well. Para o ano de 1974, o tal em que os ABBA passaram a dominar a Europa, basicamente, não é? Na América este não se sentiu, como já aqui fui dizendo, mas sim, realmente na Europa foi um êxito enorme. Em 74, as músicas que ficaram nos últimos lugares foram os Spinners com Mighty Love Part 1. Esta música ficou então no número 100, já o 99º lugar ficou com os Funky Wild Thing. É, não tem mais a dizer sobre estas duas músicas, são de nomes pouco conhecidos, também faz seu sentido. Vamos conferi-los nesta edição do nosso programa que se intitula de... isso mesmo, Outros Caminhos.

próxima paragem, ano de 1975. Ora, já depois dos ABBA dominarem a Europa, os discotecs dominavam os Estados Unidos da América, mas ao contrário, foram os últimos da revista Billboard naquele ano. 1975 teve como número 100 Jet Dancing dos Discotech e The Sex Hoodettes. O 99º lugar ficou a cargo de Frankie Valli, Swearing Too Good. Como se chama esta música, que não ficou mais do que o 99º lugar? Vamos conferi-las. São os próximos dois da edição de hoje do nosso Um Contra Outro, que, aliás, dos nossos Outros Caminhos, aliás, que nos leva sempre por caminhos diferentes e originais. E hoje, então, a dar as pisadas por este terreno das contagens, sempre tão perigoso por uma parte, nós acreditamos que é seguro, porque realmente estas músicas venderam muito pouco. Vamos à música, então, ficamos com estes dois temas. Recordo, Discotex com The Sex Hoodettes, música chama-se Get Dancing, aliás, enquanto que Frankie Valli traz-nos Swearing Into Good. Oh, Já vamos caminhando passos largos para o final desta edição. Bem, como quem diz, né, passos largos. Ainda faltam 4 anos, mas de todas as formas passa rápido. Ano de 1976, Glen Campbell volta a entrar no top, desta vez para o número 100. Country Boy, Your Fit in La, como se chama esta música então, do Glen Campbell. Fica no número 100 do ano de 1976. Os The Who com Skizzbokes ficaram no 99º lugar. Curiosamente, os The Who, que até com este tema fizeram algum sucesso, na altura não se refletiu tanto em vendas, mas sim, o tema ficou imortalizado de certa parte. Dos The Who, Skizzbokes. Antes temos então esta música de Glen Campbell, Country Boy, Your Fit in La. Mama's got a squeeze box, Daddy never sleeps at night. Inferno de 77, mais duas melodias, seguem elas. CJ com KO. Mas aqui chama-se Devil's Gun, ficou no número 100. Não é muito conhecido este nome, não fica para a história. Portanto, nem me surpreende que tenha ficado nestes postos. Quem surpreende um bocadinho é a música do Star Wars. Lembram-se dela? Ah, pois é, ficou no 99. A música de John Williams. E é um sucesso imortal, é? Eu também não sei, esta música se calhar até ficou em nos lugares cimeiros noutros anos, mas eu estou a fazer assim as coisas. Pronto, de todas formas, não deixa de ser um fato curioso que esta música de John Williams tivesse ficado por algum momento no 99 lugar, ou seja, na penúltima música das mais vendidas do ano de 77, no caso, quando foi lançada. Vamos conferir. Estes são os próximos dois temas da edição de hoje do nosso Outros Caminhos. We'll be right back. Estamos a chegar ao final, auditório, do nosso Outros Caminhos. A viagem para a semana vai fazer-se pela década de 1980. Para agora ficamos com Steely Dan e Deacon Blues. Deacon Blues, aliás. A música está então no... fantástico e espetacular 100º lugar. Pois é. A vida destas coisas. Ficou assim no ano de 78. Um lugar acima, no 99º posto, ficou a música de Bob Seger com os Silver Bullet. A música chama-se Hollywood Nights. E daqui a um bocadinho as despedidas da nossa edição do nosso Outros Caminhos. Agora, como já disse, em exclusivo no canal 1 da Antena Web. Vamos à música, ouvintes. Daqui a pouco, então, as despedidas. Até já! Call me a fool, you say it's a crazy scheme. was a Midwestern boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. Too far from home. She took his hand and she led him along that golden beach. They watched the waves tumble over the sand. They drove for miles and miles on those twisting, turning roads. Com The Silver Bullets, Hollywood Nights. Agora chegamos ao final do nosso Outros Caminhos. Aos ouvintes, quero agradecer pela vossa presença, quero agradecer pela vossa audiência, e o programa regressa então no próximo sábado. Vamos ficar para fechar a edição de hoje com o tema de ano de 79. Estou a referir aos Firefall com Strange Way, enquanto que os G-Key nos trazem I Do Love You. Estava difícil ver este nome. I Do Love You, dos G-Key. Para trás fica mesmo a música dos Firefall, Strange Way. Strange Way, aliás. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, que se intitula de Outros Caminhos, que volta na próxima semana. Fique bem ouvindo, até lá, bom sábado, bom fim de semana, na companhia do Canal 1. If you just wanna cry to somebody. I love your soul right now. I love your soul.